acende um baseado. O boteco é logo ao lado, fuma, bebe até cair e não se sente envergonhado, fica empolgado. Quando avista um playboy, assistir o desespero, sua alma corrói. Assalta o otário, não deixa passar batida, afinal de contas, você não é mesmo bandido. Dá pipoco pro alto, pro otário, sai fora, mano, pega o que aguentou, pois a hora é agora. De ir lá na bocada, na mão do maleiro, dá todo o dinheiro e o pó branco fará sua cabeça. Não importa o que aconteça, sua alma ela suga. O que importa é que você cafunga. Não há fuga, mano, meu amigo, você está dentro do perigo. Pros conselhos que te dão, você nunca dá ouvido, véi. Você está mesmo perdido. É, mano, é isso. É que isso, Thiago, não. A gente tá na boa, mano. Tá perdido. Não, rapaz, perdido nada. Você tá enganado. Você está mesmo perdido. Barato, mas sem essa que tem atrapalhado. Tá mesmo perdido, tá perdido porque só pensa no presente. E com o que tem você não está contente. Sempre se ligou em andar nos artigos, mas nunca se importou em comprar um livro. Você não quer estudar, nem quer trabalhar. Afinal de contas pra você é mais fácil roubar. E o que adquire nunca investe em si próprio. Como você gasta grana hoje já é óbvio. Drogas, bebidas, demais artigos inúteis. Sempre se ligou em coisas fúteis. Alucinação te causa muito prazer. Não te critico, pois já fui parecido com você. O passado nos ensina a ser impiedosos. Roubar para algo ter e sermos criminosos. Nos tornando assaltantes para manter o vício. Mas sabe qual é o fim de tudo isso? Morrer na mão da polícia, do justiceiro armado. Muita gente paga para te ver assassinado. O que, cara? Você não liga pro que eu digo? Porra, mano, você está mesmo perdido. Então, eu vim por aí, certo? Tô duro, tô sem grana. Tá perdido. Tô me afundando nas drogas porque não vejo outra solução. Você está mesmo perdido. Tô passando as drogas também pra lá e pra cá. Se não tem nada a ver com a ideia, mas aí, certo? Cada um tá perdido. É muito triste o destino de um amigo que cresceu comigo, mas no vício foi se destruindo. Ontem mesmo andava comigo pelo mundão, só que hoje eu vejo ele dentro do caixão. É muito triste o destino da criança que se droga no frio do vício, calado ela se afoga. Portanto, o conselho que eu daria pros meus filhos é o mesmo que eu dou pra você que é meu amigo. Goste mais de você e automaticamente estará gostando de quem estiver te rodeando. E além de estar favorecendo a si própria, melhorar o mundo, você estará ajudando. Tem gente que aponta os erros com o dedo sujo, sem ver o motivo começa a criticar. Quem está nessa vida não precisa de criticar. Precisa de muita ajuda pra um dia, quem sabe, tentar mudar. Mas só mudará se quiser de verdade, mano, gostar de si próprio e manter a dignidade. E agora se achar que é besteira pensar nisso, porra, mano, você está mesmo perdido. Tá perdido. Você está mesmo perdido. Pedido. Não quero nem saber pra quem acaba mais talento, como eu te falei. As drogas é o que liga, não tem essas, mano. Você está mesmo perdido. Tá perdido. feitiço.